coisa faz. Resumo dos meus ideais. Somos a flor e o mel, somos o mar e o céu, e a sombra dessa cruz. Somos um só, eu e Jesus. Somos um só, eu e Jesus. Nada impede nossa união, que nunca cede à tentação. Somos unidos pela paz, eu e Jesus, cada vez mais. Amor sem fim, e a sombra dessa cruz, somos um só, eu e Jesus. Somos um só, eu e Jesus. Somos um só.